tem essa brincadeira dos dançarinos se comunicarem com a gente na rítmica da música, né? Nas convenções, nos pregs. É uma música muito gostosa e a gente espera que vocês gostem bastante e dancem muito com ela. Seu pedido é uma ordem, Ramon. Vamos a Cheio de Firula. Daqui a pouco segue a prosa com Ramon Vieira, do trio Macaíba. Tu quer dançar forró? Eu quero dançar forró, cair num rastapé. Como diria Mano Zé, puxa pela mão e gruda na cintura da mulher. Tu quer dançar forró? Eu quero dançar forró, cair num rastapé. Como diria Mano Zé, puxa pela mão e gruda na cintura da mulher. Deixa de conversa, vem dançar aqui comigo, bem no meio do salão. Não há confusão, é só chamego. Pode acreditar que fica bom. Mas se o cala já for cheio de firula, dando muito rodopio no salão, bem sem noção, sacode a saia, pisa no embalo da canção. Tu quer dançar forró? Eu quero dançar forró, cai no rastapé. Como diria Mano Zé, puxa pela mão e gruda na cintura da mulher. Segura. Tu quer dançar forró? Eu quero dançar forró, cai no rastapé. Como diria Mano Zé, puxa pela mão e gruda na cintura da mulher. Deixa de conversa, vem dançar aqui comigo, bem no meio do salão. Não há confusão, é só chamego. Pode acreditar que fica bom. Mas se o cala já for cheio de firula, dando muito rodopio no salão, meio sem noção, sacode a saia, pisa no embalo da canção. Segura, furiosa. Aqui comigo, bem no meio do salão. Não há confusão, é só chamego. Pode acreditar que fica bom. Mas se o cara já for cheio de firula, dando muito rodopio no salão, meio sem noção, sacode a saia, pisa no embalo da canção. Tu quer dançar forró? Eu quero dançar forró, cai num rastapé. Como diria Mano Zé, puxa pela mão e gruda na cintura da mulher. Trio Macaíba, Cheio de Firula, composição de Kleber Almeida. E a conversa é com Ramon Vieira, que canta e toca triângulo no trio Macaíba, grupo que é composto também pelo Kleber, cantor e zabumbeiro, e por Beto Correia, voz e sanfona. E Ramon foi o escalado para conversar com a gente sobre esse disco. Então, Ramon, nesse projeto Trio Macaíba e a Furiosa, vocês incrementaram, né, o som com os arranjos de sopro do mestre Nailor Proveta? A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, mas eu queria saber da base mesmo, dos trios tradicionais de pé de serra, triângulo, sanfona e zabumba. Essa fórmula, né, mágica inventada por Luiz Gonzaga é o fundamento do trabalho de vocês, não é isso? Isso. Sim, essa é a base, é tudo criado a partir desses três instrumentos, né, e da voz também, né? Mas no nosso processo de criação, esse som, ele está já muito dentro, né? A gente percebe, às vezes mesmo quando canta uma coisa, não tem os outros instrumentos, você já percebe ali a presença da zabumba, esse caminho que a gente tem trilhado. Mas, assim, essa formação tradicional do forró também traz muito os sete cordas, né, o violão sete cordas, o cavaco, o pandeiro. Então, essa mistura com o samba a gente gosta muito e acaba trazendo também essa coisa do forró sambado, de Jackson do Pandeiro, né, e outros mestres. Uhum. É uma das dos nortes do grupo também. O Ramon, o título do disco novo já entrega que a formação musical ficou maior que o trio Sanfona, Zabumba e Triângulo. O nome do disco é Trio Macaíba e a Furiosa. Começando por aí, então, o que, que é Furiosa? Pois é, a Furiosa são pequenas formações de bandas de frevo, de rua, que acontece no Nordeste, né? Então, o frevo, quando ele vai para a rua com pequenos blocos, assim, costuma se chamar por esse nome, né? Uma Furiosa, que é um pequeno grupo desse de frevo. E a gente, como estava pensando em fazer para esse grupo trazer um quinteto de sopros, né? Uma formação relativamente pequena, assim, não é uma big band, né? Então ali tem, por exemplo, tuba, trombone, trompete, flauta e sax, por exemplo. Uhum. Clarinete também, que o nosso mestre tocou. Então essa é a Furiosa que está nesse disco do Trio Macaíba, esse nome curioso que está todo mundo perguntando quem é essa Furiosa. Eu pensei que era a Vanessa Moreno. Não, ela não é Furiosa. Não, isso é um doce de pessoa, imagina, não é Furiosa não. Ela é muito doce, inclusive Vanessa Moreno, ela faz parte do coro aí, né? Que maravilha, né, Ramon? Nossa, que riqueza, né? Sim, isso foi uma coincidência linda que aconteceu. A Vanessa, ela participou também do coro do primeiro disco, né? E quando a gente estava gravando esse terceiro disco, ela mora próximo ali onde a gente estava gravando, e ela apareceu num dos dias de gravação, visitou a gente lá e já falou assim: olha só, tô aqui pertinho, é só chamar que eu penso de pré. E pronto, deu certo, a gente ficou tão feliz. E é isso, acabou virando também uma característica das gravações do Macaíba, né? Muita gente falou: ah, vocês sempre usam o mesmo coro, né? O pessoal fazia. Sim, a gente gostou muito de trazer de volta também essa maravilhosa, né? Que é a Vanessa Moreno, trazendo não só a voz dela, que é linda, mas a presença dela, que é uma pessoa incrível, que traz muita luz, né, no ambiente que a gente está trabalhando. A gente preza muito por isso também. Bacana. Voltando à audição do disco, então, Ramon, a música que eu separei para mostrar agora é Das Bandas de Cupira. Essa é uma parceria sua com Kleber Almeida, né? Isso. Essa música é uma homenagem ao mestre Zé Pitoco, né? Um querido, grande amigo nosso, grande percussionista, grande instrumentista, maestro, arranjador, maravilhoso Zé Pitoco, que esteve muito próximo dos mestres, trabalhou com Dominguinhos, trabalhou com grandes mestres desse gênero do forró, né? E também outros gêneros da música brasileira. É um querido que a gente queria muito fazer essa homenagem para ele. Inclusive, é uma das características desses discos. Todos têm uma homenagem para algum mestre, né? E esse foi o Zé Pitoco, nosso escolhido. E essa música é um coco, né? E com esse arranjo do Proveta, ele ganhou, assim, um outro espaço, né? Um coco que voou bem alto, né? Assim, na característica que ele conseguiu, na identidade que ele construiu, né, que foi construída, a gente ficou muito feliz com o resultado. Acho que o povo está gostando muito também. Esse é Ramon Vieira, do Trio Macaíba, minha gente. Vamos a mais essa música do álbum Trio Macaíba e a Furiosa, Das Bandas de Cupira, é o nome da música. Aplauso na Rádio Cidade FM. Zabumba, arretado, porra, que Zé Pitoco toque triângulo, pandeiro e nele, passo coco, arrebato, morena que eu quero ver. Esse Zabumba que tava quebrando o coco é o Zabumba, você vê. Caboclo ficando louco, se dando pra dançar com forró de Zé. Meu mestre amigo, zabumbeiro arretado, inspiração a toda hora. Sacode o povo na batida original, lá das bandas de Pupiras, é Pituco, é o tal. Meu mestre amigo, zabumbeiro arretado, inspiração a toda hora. Sacode o povo na batida original, lá das bandas de Pupiras, é Pituco, é o tal. Lá das bandas de Pupiras, é Pituco, é o tal. Zabumba arretado do forró de Zé Pitoco, toque triângulo do pandeiro, rimelê, dança o coco arrebatido, morena que eu quero ver. Esse zabumba que tava quebrando o coco é o zabumba arretado do forró de Zé Pitoco, toque triângulo do pandeiro, rimelê, dança o coco arrebatido, morena que eu quero ver. É no tropeiro que ela tá tocando chão, menino, presta atenção no seu corpo a remexer, pra você ver, caboclo ficando louco, se dando a balança coco no forró de Zé. Meu mestre amigo, zabumbeiro arretado, inspiração a toda hora. Sacode o povo na batida original, lá das bandas de Pupiras, é Pituco, é o tal. Meu mestre amigo, zabumbeiro arretado, inspiração a toda hora. Sacode o povo na batida original, lá das bandas de Pupiras, é Pituco, é o tal. Lá das bandas de Pupiras, é Pituco, é o tal. Esse foi o trio Macaíba, de Ramon Vieira e Kleber Almeida, das Bandas de Cupira. Essa é uma das faixas do álbum Trio Macaíba e a Furiosa. Estamos apresentando Aplauso. 12 horas e 22 minutos. Você está bem. Nós somos a Rádio Cidade FM 104,9. Diamantina em primeiro lugar. Cidade. Rádio Serviço, utilidade pública na Rádio Cidade. Paulinho sabe que é um menino alegre, esperto, inteligente. Na escola, ganhou seu primeiro prêmio de redação quando tinha 6 anos. Era o melhor da turma. No bairro, construiu um carrinho de rolimã para que todos os seus amigos pudessem brincar. Em casa, ainda passa horas divertindo sua irmãzinha. Ele adora brincar com ela. Paulinho também já sabe o que vai ser quando crescer. Seu sonho é ser bombeiro para salvar muitas vidas. Mas o que Paulinho não sabe é que este sonho só vai se realizar se você salvar a vida dele primeiro. Doe sangue e ajude a realizar sonhos. Hemominas 0800-310101 ou acesse www.hemominas.mg.gov.br. Apoio Pod e Rádio Cidade FM. Rádio Serviço. Cidade limpa, cidade bonita. Vamos manter nossa cidade sempre limpa, colocando os lixos nas cestas de lixo e nos horários que os carros coletores de lixo passam na sua rua. Mostre que em sua rua e em seu bairro convive pessoas educadas e conscientes. Apoio Ampod e Rádio Cidade FM. Falta de atenção. bebida, negligência, descuido, desrespeito. E o resultado sempre é fatal. Morte, sequelas e marcas que você poderá carregar para o resto da vida. Dirija com atenção e responsabilidade. Uma campanha da Ampod e Rádio Cidade FM. Cidade. Música e informação. Rádio Serviço. Utilidade Pública. Na Rádio Cidade. Hoje eu só vou tomar uma. Quantas vezes você disse isso com convicção e acabou perdendo o controle? Se 1000 goles não te satisfazem, adie o primeiro. Acesse www.alcoólicosanônimos.org.br e procure ajuda de quem já passou pelo que você está vivendo. Se você quer beber, o problema é seu. Se você quer parar, o problema é nosso. Uma campanha da Câmara dos Deputados e do AA. Apoio Pod e Rádio Cidade FM. A Rádio Cidade está na internet. Acesse www.radiocidadediamantina.com.br. Ouça nossa programação pela internet em qualquer lugar do mundo. Cidade é muito mais rádio. Cidade. 12 horas e 26 minutos. Estamos apresentando Aplauso. Trio Macaíba hoje aqui no programa Aplauso. O grupo lançou recentemente o álbum Trio Macaíba e a Furiosa, um trabalho totalmente autoral, com a sonoridade inspirada nos discos de forró gravados com orquestra lá nas décadas de 1950 e 60. Baião, Xot e Chachado ganharam arranjos para sopro elaborados pelo veterano Nailor Proveta. Um dos integrantes do trio, Ramon Vieira, está conversando com a gente sobre esse trabalho. Então, Ramon, vamos falar finalmente sobre a participação do músico Nailor Proveta. Ele tocou saxofone e clarinete e também ficou encarregado aí dos arranjos, não é isso, Ramon? Sim, exatamente. O Proveta fez os arranjos de sopro do disco, né? Os arranjos de base foram feitos pelo Trio Macaíba e esses maravilhosos arranjos de sopro que colocaram uma roupagem de gravata borboleta nesse forró. É boa! Essa presença do Proveta nesse disco, né, que é um grande amigo nosso também, fez uma participação como músico, fez um solo lindo no primeiro disco do Trio Macaíba, e a gente fez esse convite para ele, e a gente ficou muito feliz dele ter aceitado e fez esses arranjos de sopro para todas as músicas do disco, no disco todo. Então temos aí essa bênção do mestre maravilhoso, querido, que é outro também, né? Um diretor de clima incrível, assim, que chega no estúdio, no ambiente de gravação e deixa as coisas tudo muito mais leves, assim. A gente, é incrível, né? A presença do Proveta, ele coloca as coisas num outro tempo, assim, maravilhoso, de contemplação e de muita dedicação, muito amor à música, né? Isso é impagável, né? O Ramon e o Nailor é um entusiasta do ensino da música também, né? Sim, sim. Todos nós somos, na verdade, cada um na sua etapa do caminho, né? Porque a gente está falando de um mestre do tamanho do Proveta, mas o Kleber Almeida, o Beto Correia e eu somos também muito ligados a essa área da educação musical, né? Do ensino, de levar coisas que a gente gosta, ama muito na música, né, na cultura, levar para frente, né? Então, vocês atuam também. Como? Vocês têm algum projeto? Como é que funciona isso, Ramon? Uhum. Bom, assim, é claro que isso já foi muito intenso na vida, por exemplo, do Kleber, que passou metade da vida dele dando aula no Conservatório do Tatuí, né? O Beto ainda dá aula lá há muitos anos, e eu, mais ligado à cultura popular, também já muitos projetos em centros culturais, especialmente um projeto aqui em Sorocaba, no Quilombinho, que foi muito marcante na minha vida, trabalhando com cultura popular nordestina aqui em Sorocaba, né? Porque os mestres que eu conheci me ensinaram isso e eu passei para frente numa comunidade que tem uma história muito bonita. A gente acredita muito nisso, né? De conservar os conhecimentos dos mestres da música brasileira. Então, isso está muito ligado também no nosso caminho. Bacana. Ô, Ramon, eu vou mostrar na sequência uma música chamada Teu Calor, aí uma parceria sua com Beto Corrêa. Uma coisa que eu achei muito bacana no trabalho de vocês é que o trio apresenta forrós de teor tradicional, mas sempre autorais, né, Ramon? Sim, sim. Os três discos são autorais, né? É, a gente, nos nossos concertos, a gente traz muitos clássicos também, mas nessa coisa de gravação a gente realmente está nesse caminho de fazer música autoral. O Teu Calor é assim também. O Beto me mandou, eu acho que ele mandou um refrão, não me lembro. É. E eu fui fazendo outras partes da música, letra e música, né? Para esse Teu Calor, e assim, é um shot, né? A gente acredita que tem que ter pelo menos um shot no disco que a gente faz, que é um ritmo um pouco mais lento, né? Tem uma dança um pouco mais próxima, né? É para dançar momento. Agarradinho, entendi. É para dançar agarradinho, pronto, explicou perfeitamente. É isso. Aplauso na Rádio Cidade FM. Da madrugada nesse short não te larga não. Vou colado no teu corpo até bem cedinho, não te largo não. Vou varando a madrugada nesse short não te largo não. Vou colado no teu corpo até bem cedinho, não te largo não. Chega pra cá com teu calor pra perto do meu coração. Quero demais. Chega pra cá com teu calor pra perto do meu coração, que o nosso amor é a fogueira acesa da noite de São João. Que o nosso amor é a fogueira acesa da noite de São João. Que o nosso amor é a fogueira acesa da noite de São João. Nesse short não te largo não. Vou colado no teu corpo até bem cedinho, não te largo não. Vou varando a madrugada nesse short não te largo não. Vou colado no teu corpo até bem cedinho, não te largo não. Chega pra cá com teu calor pra perto do meu coração. Chega pra cá com teu calor pra perto do meu coração, que o nosso amor é a fogueira acesa na noite de São João. Que o nosso amor é a fogueira acesa na noite de São João. Que o nosso amor é a fogueira acesa na noite de São João. Acabamos de ouvir o shot Teu Calor, uma parceria de Beto Correia e Ramon Vieira, do Trio Macaíba, que está lançando o álbum Trio Macaíba e a Furiosa, terceiro álbum do grupo. E um dos integrantes do trio participa do aplauso. Então, Ramon, temos agora a música Maracaíba. Eu imagino que o título seja a mistura de maracatu com Macaíba, é isso? É, o nome sim, né? E dentro da estrutura musical é trazendo essa batida linda, esse swing maravilhoso do maracatu pro forró, né? É uma mistura com os ritmos do forró e o maracatu, uma composição do Kleber Almeida, que eu acho maravilhosa também, e que o Poveta também levou ela assim para um lugar muito especial. Um maracatu, um forró misturado com maracatu, mais um, né? Tem alguns que os mestres já fizeram, Luiz Gonzaga gravou lindamente isso também, e agora temos mais uma boa para dançar. Opa, bora dançar então, Maracaíba! Você está ouvindo na Rádio Cidade FM o programa Aplauso. Bate forte no meio do tambor. Tem nação forrozeira pra chegar. Vem pra ficar. Festa de povo trabalhador. A beleza das danças no andor. Vem sim, senhor. Bate forte no meio do tambor. Tem nação forrozeira pra chegar. Vem pra ficar. Festa de povo trabalhador. Sim, senhor, repica o conguê, taroche querê, irmãs e irmãos a batucar. Debaixo da luz dos maracatus, peço proteção pra festejar. Repica o conguê, taroche querê, irmãs e irmãos a batucar. Debaixo da luz dos maracatus, peço proteção pra festejar. Bates de tradição e mestres da cultura popular. Com sua permissão, Macaíba chegou pra brincar. Aqui de tradição, mestres da cultura popular. Com sua permissão, Macaíba chegou pra forte no meio do tambor. Tem nação forrozeira pra chegar. Vem pra ficar. Festa do povo trabalhador. A beleza das danças no andor. Vem sim, senhor. Bate forte no meio do tambor. Tem nação forrozeira pra chegar. Festa de povo trabalhador. A beleza das danças no andor. Vem sim, senhor. Repica o conguê, taroche querê, irmãs e irmãos a batucar. Debaixo da luz dos maracatus, peço proteção pra festejar. Repica o conguê, taroche querê, irmãs e irmãos a batucar. Debaixo da luz dos maracatus, peço proteção. Da cultura popular, com sua permissão, Macaíba chegou pra brincar. Artes de tradição e mestres da cultura popular, com sua permissão, Macaíba chegou pra brincar. We'll be right back. Aí mais uma do álbum trio Macaíba e a Furiosa, Maracaíba, é o nome dessa composição de Kleber Almeida. No próximo bloco, segue a prosa com o músico e cantor Ramon Vieira sobre o terceiro álbum do trio forrozeiro. Estamos apresentando Aplauso. Cidade. 12 horas e 40 minutos. A nossa emissora está no ar, divulgando, informando, prestando serviços, tocando a melhor música para você, graças ao apoio das empresas e comerciantes que patrocinam a nossa programação. Rádio Comunitária Cidade FM. A diferença está no ar. Sintonize 104,9. Rádio Serviço. Utilidade Pública. Na Rádio Cidade. Proteja a natureza. Ao visitar as cachoeiras e pontos turísticos da cidade, não jogue lixo, sacolas e garrafas plásticas, pontas de cigarro e outros objetos que agridem a natureza. Preste atenção nas serras, montanhas, cachoeiras e veja como é bonita a paisagem que nos cerca. O meio ambiente deve ser cuidado e preservado. Uma campanha da Ampod e Rádio Cidade FM. Os animais só podem gritar. Você pode prevenir. Ajude a combater os incêndios florestais. Ligue e denuncie. 0800 283 2323. Com a sua ajuda, vamos apagar esse crime no nosso estado. Governo de Minas. Apoio Pod e Rádio Cidade FM. Rádio Cidade FM e sua saúde. A dose certa de informação. Para quem deseja parar de fumar, a boa notícia é que o Ministério da Saúde, por meio do Programa Nacional de Controle do Tabagismo, no Sistema Único de Saúde, oferece tratamentos gratuitos em unidades públicas de saúde. O SUS fornece gratuitamente alguns tipos de medicamentos utilizados para o tratamento do tabagismo. São eles: adesivos transdérmicos de nicotina, goma de mascar de nicotina, pastilha de nicotina, medicamentos antidepressivos. Para ter acesso ao tratamento contra o fumo, o cidadão pode procurar a Secretaria Municipal de Saúde ou então ligar para o Disque Pare de Fumar, no número 136. Apoio Ampod e Rádio Cidade FM. Cidade. Rádio Serviço. Utilidade Pública na Rádio Cidade. No trânsito, todo mundo deve ficar atento, obedecer às normas de circulação e os requisitos legais para a condução de veículos e cuidar de nossa gente. Trânsito correto é trânsito seguro. Ao passar por locais congestionados, cruzamentos ou próximo a escolas em horário de saída e entrada, diminua a velocidade e redobre a atenção. Em caso de emergência, ligue 190. Você é a sua primeira segurança. Apoio Ampod e Rádio Cidade FM. Atenção empresários e comerciantes. Divulgue seu negócio ou serviço na Rádio Cidade FM, pagando pouco, muito pouco, menos que você imagina. Entre em contato e saiba mais. Telefones 8811-0410, 9982-1995. Faça sua marca, produto ou serviço ser conhecido. Divulgue na 104 FM. Atenção! A Rádio Cidade tem um novo número de telefone fixo para você ligar e participar de nossa programação. Anote aí, 3531-5414. Esse é o novo telefone da Rádio Cidade. 3531-5414, para você ligar e participar de nossa programação. Rádio Serviço. Apoie o comércio local. Adquirindo produtos e serviços no comércio de sua rua, bairro e em nossa cidade, você estará fortalecendo o comércio local e ajudando a criar novas oportunidades de trabalho. Uma campanha da Ampod e Rádio Cidade FM. Diamantina sempre em primeiro lugar. 12 horas e 44 minutos. Estamos apresentando Aplauso. de hoje, recebendo Ramon Vieira, um dos integrantes do Trio Macaíba, que lançou o terceiro álbum do grupo chamado Trio Macaíba e a Furiosa. E essa aí é uma das faixas do disco, o nome é Pé de Serra. Então, Ramon, o que você destaca dessa faixa que a gente vai ouvir na íntegra em seguida? Conta pra gente. Olha, o Beto é um mineiro que, quando ele faz música falando de paisagem, assim, quando ele fala de Minas Gerais, é muito especial. Ele realmente consegue essa coisa de você de produzir uma imagem assim, muito clara assim, desse lugar, né? É, ele, apesar de ter morado pouco tempo lá, eu sinto que ele guarda dentro dele assim, muito forte essa capacidade de colocar em imagem a música falando de Minas Gerais, falando das paisagens de lá, né? Então, é uma música também que as pessoas estão gostando muito, tem esse... essa pitada mineira, assim, maravilhosa, né? Pitada mineira em solo nordestino, seguindo com Pé de Serra. Vou fazer um café, vou dançar um baião, escrever uma carta com histórias do sertão, caminhar ao pé da serra, fazer uma oração. Partiu meu velho amigo, mas me lembro da lição. Foi o Trio Macaíba, de Beto Correia, Pé de Serra, uma das faixas do álbum Trio Macaíba e a Furiosa. Então, Ramon Vieira, eu separei para mostrar agora para os ouvintes do Aplauso a música Coração Forrozeiro. Essa tem uma letra esperançosa, bonita, né? E que também não deixa de ser uma celebração ao forró em si, não é mesmo, Ramon? É uma música muito bonita que o Kleber fez na época de pandemia, bem naquele auge que estava todo mundo trancado mesmo. Então, eu acho que apareceram muitas músicas falando dessa situação. É até difícil fazer música falando disso, mas eu acho que o Kleber acertou de um jeito assim, muito iluminado, falando com esperança e falando de uma maneira que agora é gostoso a gente também ouvir, mesmo agora passando tudo isso, graças a Deus. Uhum. Mas é uma música que traz essa coisa da esperança e da valorização, né, que traz uma importância para esse movimento do forró, falando da grandeza desses instrumentos simples, né, e desse movimento que, na verdade, ele vem de uma coisa muito simples, né, das pessoas se encontrarem para tocar e dançar junto, né, uma coisa belíssima na vida, das coisas mais bonitas da vida, eu acho que é essa cena. Muito bem, esse é Ramon Vieira do Trio Macaíba, seguindo a audição do álbum Trio Macaíba e a Furiosa e seu Coração Forrozeiro. Daqui a pouco segue a prosa. Vai chegando, minha gente, logo, logo vai passar. Coração de forrozeiro faz festa em qualquer lugar. Aprendendo na distância, pra na hora de encontrar, dança xote bem juntinho, quem sabe uma cana pra esquentar. Usa bumba quando toca, responde no bacalhau, triangueiro segurando a cadência magistral. Mas o fole quando chora é coisa linda de se ver. Que saudades do meu baile, povo bonito chega pra ver. O meu olhar cirandeia, dançando com a lua cheia, cantando dias e estrelas, na esperança de voltar. Sem meu forró não aguento, canta cigarra em meu peito. Chega, chacoalha o sujeito, pra morte de sossegar. Vai chegando, minha gente, logo, logo vai passar. Coração de forrozeiro faz festa em qualquer lugar. Aprendendo na distância, pra na hora de encontrar. Dança xote bem juntinho, quem sabe uma cana pra esquentar. Meu olho cirandeia, dançando com a lua cheia, cantando dias e estrelas, na esperança de voltar. Sem meu forró não aguento, canta cigarra em meu peito. Chega, chacoalha o sujeito, pra morte de sossegar. Cantando dias e estrelas, na esperança de voltar. Sem meu forró não aguento, canta cigarra em meu peito. Chega, chacoalha o sujeito, pra morte de sossegar. Pra morte de sossegar, pra morte de sossegar. Pra morte de sossegar, pra morte de sossegar. Sossega, é bom demais, né, não? Thank you. De Kleber Almeida, Coração Forrozeiro. Essa é mais uma das faixas do álbum Trio Macaíba e a Furiosa. E a conversa é com Ramon Vieira, um dos integrantes do grupo. Poxa vida, Ramon, o Kleber também estava bem inspiradinho, né, quando compôs a música Nova Dança, não é isso? Sim, que lindo, né? Essa música, eu achei que ele achou um caminho tão especial para trazer esse ritmo do arrasta-pé, né? Que tem ali um tempero de frevo, alguma coisa assim, né? Então, eu acho que foi uma inspiração do momento de vida que ele estava passando, que ele conseguiu traduzir isso. Inclusive, essa capacidade, né, que o artista tem de transmutar, né, um momento difícil. A própria música Asa Branca, ela fala de um tempo difícil, de uma coisa triste, sofrida, mas fala de um jeito muito bonito, né? Muitas vezes você escuta Asa Branca e você não pensa que é uma música triste mesmo. Né, por causa dessa... que o artista consegue transmutar, né, a situação, e colocando qualquer situação da vida como uma possibilidade de beleza, porque é a beleza da experiência, a beleza do viver mesmo. Então eu acho que o Kleber, com muita poesia, trouxe esse momento, e num arranjo lindo também do Proveta, né, ele já trouxe muita coisa pronta nessa música. E achei importante um gênero também, é um ritmo dentro do forró, que é o arrasta-pé, que não é muito tocado e muito menos gravado hoje em dia, né? Então a gente ficou feliz de esse disco contemplar também esse ritmo importante no Brasil, que é o arrasta-pé. Seguindo com arrasta-pé, então, Nova Dança. No seu domingo, Rádio Cidade FM e o programa Aplauso. Amar demais, mostrei pro tempo quanto eu fui capaz. Caminho cheio de lembrança, sem perder a esperança, que vem nova dança. Olhe, não pode mais ouvir meus ais, do desmantelo que ficou pra trás. A noite chega sorrateira, mas carrego a certeza, novo sol vai brilhar. Dancei, dançou, doeu, passou, amei, tentei, não deu, já foi. Rio Macaíba, de Kleber Almeida, Nova Dança. Ramon Vieira, num disco com tantos bons músicos, nada mais justo que incluir uma faixa instrumental, né? Pois é, tem que ter, né? O forró instrumental, ele já foi uma tradição muito, muito, muito forte no Brasil, né? Eu conheci um senhor que era das antigas mesmo do forró aqui na região, pernambucano, que para ele forró era só, ele falava, forró tocado, né? Ele, quando ele chegava perto do ensaio, era um amigo muito querido, mas ele era bravo, sabe? Então, ele chegava no ensaio, a gente parava de cantar, eu tocando com outro grupo, em respeito a ele, a gente começava a fazer só forró instrumental, porque já foi uma coisa muito tradicional, assim, a gente achava bonito também essa preferência dele. Então, nesse disco não podia faltar um forró instrumental também do trio Macaíba. O Beto trouxe esse forró chamado Cipuada. Cipuada é como se fosse uma chicotada, alguma coisa assim. Porque é uma música muito dançante, né? Uma música mais quente, assim, feito realmente para chamar as pessoas para dançarem. E a gente ficou muito feliz com o resultado também, né? Com o arranjo em si, com todo o grupo tocando. Eu vou mostrar essa faixa instrumental daqui a pouquinho, mas eu me esqueci de uma coisa bem importante. Ramon, a capa do álbum Trio Macaíba e a Furiosa é muito especial. É um presente que o grupo recebeu de um mestre da xilogravura, não é isso, Ramon? Essa capa foi um grande presente que a gente recebeu, que foi o seu Ciro Fernandes ter aceitado fazer esse trabalho pra gente, né? O mestre Ciro Fernandes, maravilhoso, né? Topou fazer esse projeto. E a gente ficou muito emocionado com o resultado. Quando a gente viu, assim, foi uma coisa, assim, uma alegria muito grande para o trio poder ver o nosso trabalho com essa imagem, assim, de frente, né? Que é essa arte da xilogravura, essa maravilha que é que a gente tem aqui no Brasil. E esse mestre, com certeza, vai estar aí marcado na vida do trio Macaíba, né? Então me conta como que vocês entraram em contato com ele. Ciro Fernandes mora no Rio de Janeiro, né? Durante a pandemia, ele teve também muita gente que não conhecia o trabalho do Ciro, conheceu na pandemia, né? E eu fui uma dessas pessoas também, comecei a acompanhar o trabalho dele pela internet. E quando surgiu a possibilidade da gente gravar esse disco, foi através do apoio de um PROAC, né? É uma coisa importantíssima para a vida cultural aqui no Brasil, esse edital. E quando a gente pensou em montar, eu falei, a capa do disco não pode ser outra pessoa. Vamos tentar primeiro o mestre Ciro. Se der certo, vai ser um golaço. Ah, que legal. E deu certo, ele topou fazer. A gente só agradece, né? Vamos deixar o contato do artista Ciro Fernandes para quem quiser conhecer o trabalho dele? No Instagram é Ciro Fernandes Xilo, Xilo com X. E a capa do disco do Macaíba com a arte do Ciro Fernandes a gente encontra nas redes do trio, não é isso, Ramon? Assim como todas as faixas do álbum. Sim, o disco está em todas as plataformas digitais. Está lá para todo mundo ouvir. Fiquem à vontade, hein? Fiquem à vontade, dancem muito. E também tem uma apresentação de todo o grupo tocando ao vivo. Só o mestre Proveta não pôde estar nessa, mas o coração dele está lá em todos os arranjos, né? E, assim, essa apresentação, ó, que a gente gravou tocando ao vivo, ela está no canal do Trio Macaíba no YouTube. Ô Ramon, eu me despeço de você aqui. A gente encerra o programa com a faixa instrumental do álbum Trio Macaíba e a Furiosa. Muito obrigada pela participação aqui no Aplauso e até a próxima, viu? Um abraço. Ah, pra você também, agradeço muito. Até a próxima. Aplauso na Rádio Cidade FM. Acabamos de ouvir Cipuada, composição de Beto Correia, um dos integrantes do trio Macaíba. O aplauso termina aqui. Hoje eu entrevistei Ramon Vieira, um dos integrantes do trio Macaíba, que conta também com os músicos e compositores Beto Correia e Kleber Almeida. Esta e outras edições do Aplauso você encontra na página da Rádio Câmara, radio.câmara.leg.br, radio.câmara.leg.br, Aplauso disponível em podcast e nas programações das emissoras parceiras. Valeu, gente! Até a próxima! Termina aqui Aplauso. Um encontro com a sensibilidade artística. Uma produção da Rádio Câmara, transmitida pelas rádios parceiras de todo o Brasil. Apresentação, Carmen Del Pino. Você está na sintonia certa. Rádio Cidade FM 104,9, emissora da Associação dos Movimentos Populares de Diamantina. Presidente, Tarciso Vênino Ribeiro. Diretor de Programação, Rogério Adriano. Cidade. A Rádio Cidade está na internet. Acesse www.radiocidadediamantina.com.br. Ouça nossa programação pela internet em qualquer lugar do mundo. Cidade. 13 horas e 9 minutos. Vai construir ou reformar? Fique atento à calçada em frente ao seu imóvel. As calçadas são espaços públicos e devem medir o mínimo de 2 metros entre a via e o imóvel. Degraus e obstáculos não devem ser executados. Ligue 3531-6686 e esclareça sobre a melhor forma de construir e respeitar a lei. Prefeitura de Diamantina. Nosso maior patrimônio é você. Cidade. A rádio de todas as estações. Rádio Cidade FM 104,9. Começa agora o melhor do flashback no seu rádio para você matar saudades. Flashback. O passado de presente para você. 104,9. Well, time it's cool. Raise the roof and have some fun. Throw away the work to be done. Let the music play on, play on. Everybody sing, everybody dance. Lose yourself in wild romance. We're going to party, caramba, fiesta, forever. Come on and sing along. We're going to party, caramba, fiesta, forever. Come on and sing along. Let the music play on, play on. Feel it in your heart and feel it in your soul. Let the music take control. We're going to party, climbing, fiesta, forever. Come on and sing along. We're going to party, climbing, fiesta, forever. Come on and sing my song.

nothing, you got nothing to lose. You're invisible now, you got no secrets to conceal. Agora, você confere a hora certa na Rádio Cidade. 13 horas e 23 minutos. Flashback. Flashback. O passado de presente pra você. 104,9. Cidade. Rádio Cidade. Todos juntos contra a dengue. Olá, aqui é Regis Danese. Vim lembrar a vocês a importância de não deixar água parada em pneus, garrafas e qualquer recipiente aberto. Assim, evitamos que o mosquito Aedes aegypti transmita a dengue, zika e chikungunya. Então, participe da luta contra o mosquito e ajude os agentes de saúde e militares a eliminar todos os focos. Quando algum deles bater a sua porta, seja atencioso e cuide para que eles não deixem de olhar nenhum lugarzinho da sua casa. Eu já fiz a minha parte. E você? Um grande abraço. Deus abençoe. Participe dessa luta e não deixe que o mosquito cause mais problemas à sua família e vizinhança. Saiba mais sobre o Aedes aegypti, dengue, chikungunya e vírus Zika na internet no endereço www.combateaedes.saude.gov.br. Apoio Rádio Cidade FM. Of all, we can go on pretending to that someone somewhere will soon make a change. We all a part of God's great big family, and the truth, you know, love is all we We are the children. We are the ones who make a brighter day. So let's start giving. There's a choice we're making. We're saving our own lives. It's true, we'll make a better day. Just you and me. Cidade. A rádio do coração. 13 horas e 39 minutos. Flashback. O passado de presente pra você. 104,9. E 44 minutos. Flashback. O passado de presente pra você. 104,9. Rádio Serviço. Utilidade pública na Rádio Cidade. Proteja o meio ambiente. Colocar fogo em matas, campos, próximo a mananciais de água e rodovia é crime, além de causar enormes prejuízos ao solo, aos animais e ao ser humano. Seja consciente e responsável. Queimadas jamais. Em caso de focos de incêndio, acione o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193. Faça sua parte. Participe. Apoio Ampod e Rádio Cidade FM. Flashback. O passado de presente pra você. 104,9. Música. Casa, no carro ou no trabalho. 104,9. Cidade. Ooh. Flashback. O passado de presente pra você. 104,9. Cidade limpa, cidade bonita. Vamos manter nossa cidade sempre limpa, colocando os lixos nas cestas de lixo e nos horários de lixo. A Rádio do Momento. Você sabe se prevenir contra a dengue? Elimine focos de água parada. Use repelente regularmente. Instale telas em portas e janelas. Denuncie lotes abandonados e terrenos baldios pelo 99879-4554. Nossos casos estão aumentando todos os dias. E cabe a cada um de nós vencer esta batalha. Faça sua parte. Prefeitura de Diamantina, nosso maior patrimônio é você. 14 horas em ponto. Domingo. Cidade. Never knew how much I loved you. muddy water meant to me. But I learned how to swim and I learned who I was. A lot about living and a little about love. Living for the minute. Yeah, went down yonder on the Chattahoochee. Never knew how much a muddy water meant to me. But I learned how to swim and I learned who I was. A lot about living and a little about love. But we never got caught.